Essa música vai para todos os meus amigos de Manaus, de Recife, de todo o norte e nordeste do país. Sigo! Bota o dedo na cara dele e diga sem medo que tem outro homem. Fala a verdade, doa o que doer, deixa esse chifrudo chorar. Vai tomar cachaça, vai quebrar garrafa, vai até querer se rasgar. Agora vai ser muito fiel. Ele nunca mais te trai com outra. Dominado, essa mulher é cruel. Dominado, esse chifrudo é dominado. Ele baixa a bola, a mulher deita e rola com o urso do lado. Dominado, esse chifrudo é dominado. Ele baixa a bola. Safado, és o corno do vizinho, és um corno distraído. Nem percebes que ao lado mora um urso disfarçado. Ele diz que é teu amigo, ele diz que é teu colega. Ele vai fazer com a tua mulher o que o cavalo fez com a égua. Se não leva a gaia, esse é o cupurri dos chifrudos de todo o Brasil. Oferecimento Sérgio Aurélio. Bota o dedo na cara dele e diga sem medo que tem outro homem. Fala a verdade, doa o que doer, deixa o tabacudo chorar. Vai tomar, vai quebrar garrafa, vai até querer se rasgar. E depois de tudo vai se arrepender. Agora vai ser muito fiel. Ele nunca mais te trai com outra. Dominado, essa mulher é cruel. Dominado, esse chifrudo é dominado. Ele baixa a bola, a mulher deita e rola com o urso do lado. Dominado, esse chifrudo é dominado. Ele baixa a bola, a mulher deita e rola. Toma cabra safado. És o corno do vizinho, és o corno distraído. Nem percebes que ao lado mora o urso disfarçado. Ele diz que é teu amigo, ele diz que é teu colega. Ele vai fazer com a tua mulher o que o cavalo fez com a égua. Bota gaia nele, bota chifre nele, bota gaia nele, faz ele chorar, faz ele se arrepender, depois dizer que te ama. E se ele se arrepender e te implorar, te pedir chorando pra poder voltar, diga a ele vai com Deus, se não leva a gaia. Depois dizer que te ama. E se ele se arrepender e te implorar, te pedir chorando pra poder voltar, diga a ele vai com Deus, se não leva a gaia.